Autorizado Guarulhos, Unidão 360, via rota Bridge, Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme rota do plano, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. Controle Salvador 119.35, aciona 5525. Autorizado Guarulhos 360. Trive, Hotel Zulu, BHG, Trive. Posso conforme a rota. Cola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, 1935. Cotejamento correto, portão 01 no chama, pronto, 63 no 3. Salvador, é o 3305. Então, 3305. Só pra adiantar aqui, a saída pra Recife seria Pucas de Maracaju, tradicional. Afirmo. Obrigado. Paulo Salvador, boa noite, o Azul 4235 livrou na porta. Azul 4235, boa noite. Prossegue o táxi Alfa Juliette, pátio 3, remota 612. Alfa Juliette, pátio 3, remota 612, Azul 4235. Alameda 303, no ponte 01, para posicionamento. Na 6313, autorizado, chama táxi. Autorizado, 6313. No 3305, na escuta, para cópia. Prossiga. Autorizado, Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, perfil da subida Fulca, Jamo, após direto Aracaju, para interceptar o Peruísque 58, controle 119.35, e 5533, o transponder. Recife 330, Aperusque 58, Pucajão, Aracaju, 5533, transponder, 1935, controle. Correto, portão 612, chama pronto, está 3305. Chamarei, obrigado. O Alfa, Yankee e Juliette, boa noite, prossiga. O portão do Pátio Uno? Venha aqui, Juliette, totalmente pronto para iniciar. Sim, sim, a gente mantém a posição aguardando. O Alfa, aqui, Juliette. Afirmo, mantém a posição. O Alfa, aqui, Juliette. Oxalé 6224, boa noite. Prossiga táxi via Alfa e reporte para ingresso, táxi via Juliette. Juliette, Xané 6224, mantenha antes da Juliette aguardando para ingresso, portão prevista ao 01. Guardando posição, portão 01, 6224. No 6319 com 151, 151, 5 horas e 20, alternando galhão. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 do decimal 95, o ajuste 10 no 4, tem um bom voo, 63 no 3. 295 com 614, 6319. Poxa, né, 6224, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01. 224. Três, três, zero, cinco, na escuta. Obrigado. É o TAM 3305? Isso, TAM 3305. Teria um estimado para iniciar o feedback? Assim que o operador da plataforma aqui do Bing tirar o equipamento, eu saio. Tente, reporte pronto, 3305. Tem como você também tentar falar com o operador aí? Afirmo, vou contactar a infra-aero aqui. Muito obrigado. Salvador, Tan 3305, feedback, treinamento, portão 6. Autorizado, Tan 3305, chama táxi. Manda táxi, 3305. O azul Alfa e Yankee Juliette, na escuta? Sim, na escuta. Coordine com o pessoal de solo, após a passagem de um Airbus da TAM à retaguarda, autorizado iniciar o reboque na escuta permanente. Contato TAM 3305. 161 a bordo, autonomia de 3h30, alterna Natal. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118-95, com 1014 no ajuste. Bom voo, TAM 3305. Pátio Índia, ponto de espera 118-95, 1014, TAM 3305. Fala, voo 1170, Lisona, você escuta táxi. 1170, boa noite. Taxia via Alfa e reporta antes da Taxia Juliette. Alfa reporta antes de Juliette, gol 1170. Azul Alfa e Yankee Juliette, na escuta? Sim, na escuta. Quando iniciar o reboque da aeronave, coordene com a equipe de solo para puxar a aeronave até através do portão 01. Eu tenho a aeronave da Gol que vai ingressar aí no portão 03. Até através do portão número 1. Afirmo, Alfa e Yankee Juliette. Papai Juliette está autorizado realizar o pushback até através do portão 01. Gol 1170. Mantenha a posição da Juliette aguardando para ingresso. Portão previsto é o 03. Está sendo desocupado por um Embraer azul. Afirmativo. Vai manter posição antes da ingresso para a Alfa. Vou manter a Alfa antes de Juliette. Gol 1170. Gol 1170. Se preferir, pode prosseguir táxi lento. Aeronave da Azul vai puxar até através do portão 01 para possibilitar o seu ingresso aí no portão 03. Tá bom. Estou prosseguindo lento para ingressar, porque o 03 está visual quase iniciando. Boa noite, Gol no 723, Bruno. Gol no 723, boa noite. Taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa até Juliette, reporta para ingresso, 723. Do Alfa e Juliette na escuta? Na escuta, prossiga. A aeronave da Gol que está na Alfa agora vai ingressar na Juliette até o portão 04. Após o ingresso da aeronave, prossegue o reboque na escuta permanente. Sim, após o ingresso da Gol, 04, iniciando o reboque até o país. O Gol no 723, Juliette, portão 04. 04, 723. Paulo, Sonadinho, boa noite, Sonora, boa noite. Oxené 6224, pronto, cópia, Aracaju? Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, após direto Aracaju, controle Salvador 1119-35 e 5537. Cotejamento correto, portão 01, no chama pronto, o Oxané 6224. Boa noite, eu vou 1970, lembrou? Vou 1970, boa noite. Prossiga o táxi via Alfa e reporte para ingresso, táxi via Juliette. Via Alfa e reporte para ingresso, na Juliette, voo 970. O azul Alfa e Yankee Juliette prossegue o reboque até o pátio 3, reporta ao término. Sim, obrigado. Voo 1970, ingresso a Juliette, portão 09. Informo que vai seguir uma viatura follow-me através do portão 612 até o portão 09. Eita, ciente, vou prosseguir ao 09, no través 612, follow-me 970. Bengal 019 North Hello Ground. Paulo, boa noite, Portugal 019. Portugal 019, boa noite. Continue your taxi via Alpha and coming back approaching taxiway Juliet. Alpha and call it Juliet to Portugal, approaching Juliet to Portugal 019. Paulo, Alpha, Yankee, Juliet, obrigado, boa noite. Yankee, Alpha, Yankee, Juliet, boa noite. Portugal 019er, continue your taxi via Alpha and Juliet gate 11. Pay attention, follow me vehicle, follow me truck AB gate 06 that carry you to the gate 11. Alpha and Juliet to gate 11 will follow the follow me, Portugal 019. posição 01, no acionário 62, desmato para o funcionamento. Xené 6224, está livre no portão 01, no chama táxi. Camarada, 0-1-2-2-4, 70 até o dia, 2 horas, para o firmando 7-0 a bordo? Direita via Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-95, o ajuste 1-0-1-4, tem um bom voo, 6-2-2-4. Direita, 1-0-2-4, 2-14, boa noite.